Do you believe in heaven?

coração, só pra poder te ver. México, eu amo você. Levantando a mão, só pra poder te ver. Eu tô dizendo carinho com você. Try to make my song happen, man. Try to feel it inside. When I love you, love me. Try to feel it.